te deleta rápida. Como no buscar, vou me arriscar, arriscar. Rascunho com ferramenta, empunho com o versus que atua, flutua na tua mente. Alada, calada, mas dizendo tudo que o momento precisava. Com gestos de fibra, equilíbrio de libra, sendo ira no deserto das folhas de libra. Tudo se encontra propenso, fico tenso, penso, se tiver penso. Pendendo pra um lado só, mais tarde eu recompenso, venço. Ah, nudez mental, me investindo com informação. Me destino da ilusão, contando quantos reais que de tanto tal soa como ficção. O que seria o traje, já que o traje é largado desde a senzala, mas a caminhada é de gala. Meu coração é meu nome. Sair do veneno, tem que ser zica mesmo. E quando ir embora, se perguntem: esse aqui quem era? Que agora que em 3 minutos disse o que tentava, mas apesar. Com barras pesadas a cada traço do passo, no compasso enraizada na história passada que estudo e caço. A minha parte eu faço, estipulo metas e em tempo recorde ultrapasso. Tive afinco na escrita, escute, reflita, filtra, recicla. Quem sabe no sarau de uma minha receita. Vou sem preocupação com anonimato, mas que me escutem de fato na profissão de MC. Um leão pro dia mato e vaga pra isso. Cê pode ir pra quem não encontra no cato. Acho insensatos que paga de giga no jet. Mas se for ver conteúdo desses, não mexe nem o disquete. Meu coração é meu nome. Igual Nero, mas sou intrépido, determinado e sincero. Versos nascem quando rimas portam. Maloca com postura, assim me comporto. Se vão sentir escutar, claro que me importo. Pois a cada deck que escuta me exorto. Calma com o tempo, tudo se alinha. Pra prisionar, usam cordas pra libertar, uso linhas. Delas tiro forças que eu nem tinha. Legado intransponível, essa tarefa é minha. Força na caminhada, irmão. A cada